E aí, pessoal? Liga. Ah, é. E aí, pessoal? Estamos começando a segunda edição do podcast do LA. Mudou agora, o blog é só de esportes, LA Esportes. O Vinícius hoje não vai estar aqui, né? Tá sem a ferramenta de trabalho dele. Fala o que quiser aqui, ó, passar a palavra pra ele. E aí, pessoal? Estamos aqui para falar aí sobre os fatos que aconteceram esse ano aí. É, vai ser só isso aí, só. Bom, vamos começar então. O que você acha? O que você achou do ano do Barcelona hoje? Hoje não, né? Esse ano, o ano deles. Conquistou 6 títulos, é Messi, melhor do mundo, esse garoto Pedro aí que é revelação, né? O que você achou aí? Muito bom mesmo. O Barcelona tem mote massa e tem tudo para ganhar a Champions League do próximo ano. O melhor ano dele aí, eu acho, o melhor time da história do Barcelona. E esse time aí vai entrar pra história do mundo. Bom, ó. Teve um leak aqui que aconteceu, né? Eu não sei, eu nunca fiz isso daqui, mas eu vou seguindo aqui os tópicos aqui. É um leak que aconteceu na Espanha, que foi o Francis Faubert, que era jogador do West Ham, foi emprestado pro Real Madrid. Ele num jogo, teve um jogo lá, ele tava no banco de reservas, ele acabou dormindo, ele tava no banco, lá no banco, tudo vestido lá, acabou dormindo lá. Eu não sei o que você acha desse mic aí dele. Sei lá, eu nem vi isso daí. Você nem deixou comentar, mano, no bug do Barcelona. Deixa eu comentar. Quem é esse Faubert? Ele joga no Real Madrid? Ele foi emprestado. Ele tá no time do Real Madrid esse ano? Não, eu acho que tá, mas não. Ele foi emprestado, cara. Pera aí. Eu nunca vi esse cara. Ele já foi devolvido, cara. Já foi devolvido. Com essa cara de. Bom, deixa eu comentar primeiro do Barcelona aqui. O Barcelona também mereceu, um time que eu gosto. Eu gostava quando tinha o Ronaldinho agora. Saiu, eu continuei gostando. Mereceu, né? Tava um time muito bom, mesmo não tendo esses jogadores galácticos como do Real Madrid, mas tem jogadores à altura que pode fazer a diferença sim. E merece 6 títulos. O Xavi, o Messi não é galáctico, não. E o Ibrahimovic não é galáctico, não. É, mas só que. O Pedro não é galáctico. Não, mas, ó, o Real Madrid tem dois melhores do mundo, né? O Kaká e o Cristiano Ronaldo. Ibrahimovic nunca foi melhor do mundo, só mas o Messi. Mas é o artilheiro? Quem? O Imbra. Imbra. Ibra, implantes odontológicos lá. Da jogador de futebol. Tá. Ó. Esse bagulho do Faubert aqui que dormiu aqui é só um mico mesmo, né? O cara louco do cara, ele tá dormindo. Bom, deixa eu ver aqui o próximo tópico aqui. Fala aí os 6 títulos que o Barcelona conquistou. Ah, deixa eu falar aqui. A Copa do Rei, Liga dos Campeões, a Supercopa da Europa, a da Espanha, o Mundial de Clubes, de quebra o Barça termina o ano no líder do espanhol e tudo isso aí. É. E vai ser campeão do espanhol do Bom, temporada 2019. Os três gigantes da Itália, no próximo tópico agora, italiano, os três gigantes da Itália perderam três lendas, né, no futebol aí. Perderam o Milan, perdeu o Maldini, a Inter perdeu o Figo e a Juventus perdeu o Nedved. Não é ali, né? Não é? Lenda. Não é lenda não, né? Maldini é uma bosta. Ah. Muito ruim. O Figo já tava velho, tinha que se aposentar mesmo. Agora o Nedved não. Ah, Nedved joga no muito. No meu foto, tirando o Nedved, tá tudo na minha Master League. Você tá falando de futebol e da real, você vem falar de videogame. Tá, mas. Três grandes perdas aí, né? Nedved e esses três aí fizeram história, meus clubes. Mesmo sendo os craques que se falam, eles fizeram história. Tá bom, fala o Master City aí, que o Master City é o melhor time do mundo. Bom, o Master City, um dos times que era primo pobre do Manchester United, muitos falavam, né? Só que agora, só pra vocês terem uma ideia, o Manchester City investiu nesse ano 120 milhões de libras, mais ou menos 338 milhões de reais, né? Em reforços na última janela. O time contratou grandes craques aí como Adebayor, Tevez, Roque Santa Cruz, Meia Barry, que é da seleção inglesa. Desde quando o Roque Santa Cruz é craque? Não, mas tá. Não, eu gosto dele, joga bem. Tá tirando a vaga do Robinho aí, pelo jeito. Aí. Robinho, quem tira a vaga do Robinho é o Belo. Não, mas não sei quem acompanhou o jogo, Manchester City. Foi contra. Acompanhei, com o Tevez, você sabe. Último. Isso, daí. Foi contra quem? Foi contra o. Stoke City, né? É, Stoke City. O Robinho tá. O ataque era formado pelo Robinho e pelo Tevez, né? Abriu o placar o Manchester City, aí. Na metade do primeiro tempo, ali nos 20 minutos, o Bellamy, que jogou muito o último jogo, tá na reserva, começou a se aquecer. Todos os jogos o Bellamy jogou muito. Tá bom, mas falando do último, ele jogou muito. Mas ontem o Robinho jogou bem, pelo menos. Porra, tá bom, meu. Ontem? É. Ontem foi quanto o jogo? 3-0, o Robinho deu o passe pro gol do Tevez. Passe? Não, mas um caso. Deu passe, tá bom? Tá bom, mas o caso que. Bom, isso daqui é retrospectivo, não tem que ficar falando do Robinho. Pronto, ele. Tem que falar, ele a temporada dele foi mó ruim, só na seleção que ele é bom, não sei o que com o Dunga vê. É, né? O Bar tá melhor que ele, apesar de estar quase perto da segunda divisão, mas tá. Ronaldo, Dentinho também, o Jorge Henrique tá melhor que ele. Não, cala a boca, mano. O Pato tá merecendo. Bom, eu no último jogo aí o Robinho ele tá jogando muito mal, ele foi dominar uma bola. No segundo tempo foi dominar uma bola, escapou do pé dele aí. O técnico fudido da vida com ele, logo chamou o Bela, minha torcida aplaudiu. Aí um fato engraçado que a torcida aplaudindo a saída do Robinho da entrada do Bellamy, os caras comemorando que o Bellamy ia entrar e o Robinho começa a aplaudir, pensando que é pra ele, mas cara de paz, Robinho. Né? Nossa, tem que meter o louco. Não. Bom, falar agora aqui do Flamengo, né? Flamengo campeão da. Tá, como é que é? Taça Carioca? Taça Rio? Taça Rio, né? Taça do Campeonato Carioca e da Carioca. Taça Guanabara. Não. É, foi. E fala nada, né? O brasileiro, você acha que mereceu o Flamengo aí? Esses dois títulos? Ah, eu acho que mereceu, né? Não, se atrapalhei aqui. Acho que ele mereceu porque São Paulo pipocou, o Palmeiras pipocou, o Inter pipocou, o Corinthians pipocou e sobrou pro Flamengo. Então. É, também teve a volta do Adriano, né? E o Pet aos 37 anos, né? Como revelação. Chinelinho, né? Só pegava a bola, dava um passo. Na arrancada, chutava no gol, fazia gol. Não, mas o gol, ele fez um gol, um golaço contra o Palmeiras. Fez um gol de Olímpico, quase é muito difícil fazer. Bola parada. Não, não é tão, por isso. Vê se ele marcava, vê se ele corria, se esforçava. Claro, o Ronaldo Marcos, o Ronaldo corre. É. Nossa, esforça lá, só lá na frente. Então, o Ronaldo lá tinha que ser o melhor do mundo. Não, por quê? Nada a ver. Mas você tá falando besteira. Ele fez gol. Ah, nossa, seja ainda zoeira. Então, o Internacional, né? No centenário faltou um título de expressão pra ele. 100 anos de vida completou. Foi só campeão gaúcho lá. E da Copa Suruga. Copa Suruga? Que Copa é essa, velho? Foi o campeonato que ele disputou no começo do ano lá longe. Ah, é, né? É, tô ligado. Que ele passou um tempo aí sem disputar o brasileiro, né? Contra o Santos até. É, isso aí mesmo. Ele ganhou essa Copa, nossa. Copa Suruga. Ficou no vice da Copa Brasil e Copa Brasileirão. O que você achou desse ano aí do Internacional? Ah, o vice-campeonato da Copa do Brasil, achei ótimo, né? Pro Inter, mas. Quem mandou saber eles em 2007 fazer o Curtis cair lá? Eu não achei assim tão assim, porque até o Clemens lá catou dois pênaltis lá, o juiz ainda voltou. Mas Fernandão tem uns caras lá que entregaram, hein? Até ficou. Eu nem fiquei com tanta bronca assim da coisa. Mas só aí que o pior mesmo foi a Recopa, hein? A Recopa, pô, é LDU. Perderam os dois jogos, o Brasileirão também. Tá o Brasileirão, aquela imagem daquele cara lá. Entendo meu coração! O Flamengo! O cara, ah não, mano. Ah, mas o Brasileirão interferia ser campeão. Mas também teve uma revelação, né? Que o Sandro, ele subiu os profissionais, logo foi pra titular da seleção já brasileira. Foi seleção já. E eu acho que ele não joga bem, não. Ah, joga bem. Ah, né? O jogo que ele jogou, você pensa, ele jogou bem. O Inter podia ser. É, todo mundo aí falando do Inter, que tinha um ótimo ataque lá. Nilmar e Alexandre, um meio-campo bom. Ah, isso. E chegou lá na final, lá no primeiro jogo, o Corinthians ganhou de 2-0. Falaram que o Inter não jogou bem porque não tinha o Nilmar pra fazer a dupla ali com o Tyson. Tyson sem o Nilmar não jogava bem. Chegou na final com o Nilmar e Tyson, não aconteceu nada, que o time campeão. O diretor do Inter falando mal do Corinthians aí direto aí. Também tem uma defesa assim do lado do Nilmar, tá bem. Depois, aí aconteceu o que aconteceu? Bom, o Vasco entrou na Série A, né? Melhor time do mundo, né? O que você achou aí do Vasco voltando aí? Foi bom, né? O Vasco não pode ficar na segunda divisão, não. É, o Vasco time grande, né? Foi bom a volta deles, a torcida lutando. Voltando no Maracanã e vem com projeto bom, né? Vamos lá aqui pro próximo tópico aqui, ó. Natação agora. O que você acha do ano Cielo? Cara, no Pequim brilhou muito, Mundial, batendo recordes. Pequim foi o ano passado, não foi? Tá bom, mas o que você achou? Tá desse ano aqui. Eu sei, mas desse você achou dessa crescente dele? Eu só vi a última vez aí que ele bateu o recorde, aí só vi essa aí. Então, Mundial, ele conquistou 2 ouros no Mundial de Roma. O cara tá merecendo, né? Muitos falavam daquele Thiago Borges lá no Pan. Não muito, ninguém sabia quem é Cielo. Chegou em Pequim lá, torcendo lá, e o Cielo vai lá, eu vendo aqui a televisão e. Caralho, o brasileiro vai ganhar o Cielo. Só mais um. Bom, vamos dar uma comercial aqui, porque tava falando muita besteira isso aqui, ó. Vou colocar umas músicas aqui, pessoal, já voltamos aí, beleza? Falou, até mais. Yes, I can see you, see you. Cause every girl here wanna be a diva. Oh, she's a diva, diva. I feel the same and I wanna meet her, meet her. They say she low down. It's just a rumor and I don't believe her. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like the girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. Booty moving, I can't take no. sabe, Kate? Eu era tão feliz com ela. Me esperava na janela, que rima mais fácil que ela, viu, janela? Mas um dia, ela me abandonou. Aquele zóio verde eu garanto que é lente. O meu é mesmo, mas é natural. E aquele volume eu olhando de frente. É enchimento de um animal. O TMW deve ser roubado. Já meu berinjão você me viu comprar. Foram 15 prestações que eu paguei atrasado. Mas só falta duas e eu vou quitar. Agora que eu quero ver você sofrer na mão daquele mané. Eu nunca fiz o seu achando doer. Seu apelido dele é de pé. Olha a dona Nael. Se nós dois felizes, esse gosto já te mereceu. E eu sou o que você sempre disse. Como que você pode abandonar eu? Se nós dois felizes, esse gosto já te mereceu. E eu sou o que você sempre disse. Se ele faz direito, eu faço enfermagem. Se não tá jiu-jitsu, eu jogo um dominó. Se ele só bebe, eu vou no óbvio. Eu só bebo juros e espicarião. Se tem férias, ele dá pra Nova York. Teve o avião, embarque, desembarque. Muito melhor, eu não lembro das novas. Quero beber água quente lá no Central Park. Agora que eu quero ver quem vai te levar pra lanchar. Coxinha, esfirra e pastel. Dividir um Guaraná. Como que você pode abandonar eu? Se nós dois sermos felizes, esse moço nunca te mereceu. E eu sou o que você sempre quis. Como que você pode abandonar eu? Se nós dois sermos felizes, esse moço nunca te mereceu. E eu sou o que você sempre quis. Fica sem você, eu não sei se eu consigo. Você foi embora e me deixou chorando. Vejo a calcinha que você deixou comigo. E no café que tá, te tá rolando quando. E pra terminar, assim eu te digo. Porque se eu me quero aproveitar você. Fica comigo assim de meu pedido. Nem que seja uma sandália. Que é pra não meter! Se nós dois ser silício, esse moço nunca te mereceu. Bom, pessoal, espero que tenha gostado das músicas, especialmente os aqui, ó, que recomendou esse daqui. Não vem reclamar depois comigo, não. Ah, os caras gostou da nossa música aí, ó. Tomara, né? Felipe e Gustavo aí, ó. Pode colocar no YouTube lá, se for gostar. Aqui, ó, se alguém quiser escutar Felipe e Gustavo como você, pode gostar. Pode abandonar aí. É, pode abandonar. Pois só como você. Como. Não, como que você pode. É. Mas vamos pro. Que interessa, né? Segunda coisa. É. Segunda parte, pronto. Segundo bloco, isso. É. Fatos aqui, a Espanha Espanha jogando muito Eurocopa, subindo bastante, né? O que você achou do ano da Espanha? É, subindo um time antes, que a seleção que não era considerado forte antes, né? A Fúria, o que você achou dela aí? Ah, melhor seleção do mundo aí, não tem nem o que falar do ataque. Vila aí, Fernando Torres, meio campo, Fábricas, Iniesta, Xavi, o Silva lá. A zaga, só a zaga que é uma aposta. Aquele Davi Silva parece o Tênis, mano. Puyol e Piquet. Ah, não acho que o Puyol tão ruim assim. E o Casillas já tá velho, precisa de outro goleiro. Tem não, que colocar o Casillas tá catando muito. Canizares lá no gol de novo. Mas se aposentou já. Vou colocar o Valdez, então. Valdez é catalão. Bom, a próxima aqui é o Maradona, né? Maradona virando o técnico da seleção argentina. Não tá confusão quando você com esse gordo aí. Que é, mas da hora, o peixinho que ele deu lá, uma moção. Aquele peixinho lá, mas. Cara, ele xingando lá os caras, repórter lá de chupa. Lá, ele ainda foi punido, cara, que ele ficou falando chupa lá. Os repórter lá, chupa. O estádio do River Plate quase foi a parte, né, que ele deu aquele peixinho. E também aquele, né, quase aquele sexo lá que ele fez com o Dátolo lá. O cara se jogar no chão. É, rodaram lá. A mão do Henrique também, outra. Ela falha bastante lá do Rio. Vixe, meu pai ficou puto com esse negócio aí. Toda hora que passa esse lance, ele. Ah, mas não sei esse cara aí. Mas a culpa. O Henrique mesmo falou que a culpa não foi dele. O juiz que não deu. Ele foi contra quem mesmo? Contra o Irlanda, cara. Ah, Aí, se a Irlanda tivesse ido pra Copa, pelo menos o grupo da África tava mais fraco. É. A África podia ser o grupo da morte, é. Aí, tá vendo? O Henry também ali, ó. Tomara que ele quebre a perna e não jogue a Copa. Tá bem, eu vou ver um. E aquele juiz tem que ser punido. Tá banido bem. Do esporte, que nem o Jobson. Bom, posso falar agora? Pode, meu Deus, meu Deus. Agora o fato ruim aqui, né? O goleiro Robert Enke. Eu tenho ele na minha masterminha. O cara era bom goleiro e acabou. Ele ia pra Copa. Né? Ele jogou alguns jogos pela Eurocopa de 2008, né? Infelizmente ele acabou. Falecendo. Isso. Tá com medo de falar? Fala logo. Morreu, pô. Poxa. Foi ele era, debaixo da terra. Ele era jogador do Hannover. Só que ele lutava com uma. Ele era. Tinha uma doença, depressão. Né? Então. Ah, ele morreu e já era. É, por depressão ele morreu, pronto. No dia 16 de agosto. Peraí. Do Usain Bolt. Isso, ah, aquela dancinha Bolt, dele lá. É, a dancinha dele. Você achou da dancinha dele? Se for que. Teve um tempo aí que o Usain Bolt, né? 2008, aí, correndo muito. Aí esse aqui, ó. Uma amiga que falou assim, fazer um gol, vou imitar lá o Usain Bolt. Aí chegou lá, fez gol lá, falou, Zafapau. Ah, mas eu fiz gol e imitei, eu me declaro assim, ó. Zafapau. Agora eu vou imitar o Tevez. Aí ele, o Usain Bolt, ele conquistou a medalha dos 100 metros, bateu o recorde mundial, se consagrou o mais rápido do planeta. Jogou mais rápido que ele. É que muitos falam, pela altura dele, hein? É mais fácil eu correr, mano, porque daqui a um tempo que eu vou ficar da altura dele. Eu corro mais rápido que ele. O que você achou da Helene Zimbaeva ficar em último no mundial? A medalhista de ouro em Pequim em último no mundial. É uma palhaçada. Sei lá, Bom, tem dia que ela não tá boa. A bicampeã olímpica Helene Zimbaeva foi derrotada pela soberba no Mundial de Berlim. Não, peraí. Tô falando coisa aqui, peraí. Desculpa. Segundo a palavra da própria saltadora, ela estava tão confiante que perdeu a concentração. Com 3 saltos errados, a musa russa, tá escrito aqui. Musa russa terminou em último lugar na competição. E acabou vendo a polonesa Anna Rogojaska saltar 4,75 metros, 30 centímetros a menos, então recorde do número 1 do ranking Pequim. Fala. Ah, tá bom. O Zeca tá pedindo o funk do Val Baiano. Por que você não canta o funk do Val Baiano aí? Quer cantar? Eu não sei. No final do final daqui ele canta aqui, pronto. Eu não sei ainda, só se na frente, eu coloco aqui. Bom. Se a Maura Imagem após. E você vai fazer as batidas? Que batida? Tem as batidas lá do cara lá do beatbox. Tem que fazer que nem o Zinho. Beleza. Tá bom, continua aí. Bom, a Maura Imagem após dar 4 saltos e desistir da disputa em 7º lugar com dores no joelho direito mundial. Dores no joelho. Não, esquece o que eu falo aqui. O que você achou aí dela desistir da disputa? Ah, foi uma tristeza. Ela ia ganhar a medalha de ouro lá. Ia ficar feliz. Pena que ela é São Paulina, né? Mas todo mundo tem. Mas ela é brasileira, tava representando o Brasil lá. Não, é. Pelo menos um dos Bambi representa. Ela poderia ser melhor, né? Isso mesmo, os Bambi não representam. Bom, vamos passar aqui pro futebol. Fala aí, o Atlético foi campeão. O Atlético Paranaense, campeão. Campeão estadual do Paraná, né? Que é? Atlético Paranaense, campeão estadual do Paraná. Ah. Vitória, campeão da Bahia. Não, espera, né? Tem que falar de todos. Tá, mas vamos terminar aqui. Não, depois o Atlético Paranaense, ele foi campeão. O Atlético Paranaense foi campeão em cima do Cianorte por 2-0. Lá na Arena da Baixada. Fala aí os outros campeões aí, então, dos estaduais, já que você sabe. Fala aí. Ó, Rio Grande do Sul, Internacional. Mas espera, como é que é? Eles ganharam 2 títulos, né? Quem? 2 títulos e depois ganha outro aqui, ó. Rio Grande do Sul Internacional? Isso. Aonde? Eles só ganharam um. Eu sei, mas ele disputa lá é dois títulos. É igual o Rio de Janeiro, ele disputa dois títulos lá, tava aqui nessa porra. Eu acho que não, ele disputou a Copa do Brasil, foi vice. Seu besta, ele. E a Copa Sul. Estadual igual o campeonato, a Copa Carioca aqui do Rio de Janeiro. Estadual é igual o Paulista, dois é dois grupos e faz a semifinal. Tá bom, vai, o Internacional ganhou em cima do Grêmio na primeira competição, depois em cima do Caxias por 8-1 e acabou sendo, também conquistou os dois títulos, acabou sendo o campeão Rio Grande do Sul. Do Paraná. Já falando. Foi o Atlético. Do São Paulo. Santa Catarina foi o Avaí. Tem que ir devagar. Tá. Avaí. São Paulo. Em cima de quem o Avaí ganhou? O Avaí? É. Salve, tá bom. Foi o Avaí. Tá. Foi o Avaí. Dando, Figueirense. Dando, Criciúma. Avaí foi campeão em cima do Criciúma. Isso. E o... São Paulo, Corinthians aí. Invicto. Ronaldo correndo mais que todo mundo lá. Tá. Deixa bom. O zagueiro lá, como é que é? Fazendo gol de cobertura. No Rio de Janeiro? Flamengo. Flamengo foi derrotado primeiro. Calma aí, calma aí. Da taça. Não, a primeira taça foi. A taça Rio. Rio foi o Botafogo. Foi o Botafogo. Não, taça não. A taça Rio foi o Botafogo. Taça Guanabara. Taça Resende. A final da taça. Daí taça Guanabara, a final. Flamengo e Botafogo. Se o Botafogo ganhasse, ele era campeão carioca. E o Flamengo ganhou. Flamengo ganhou, aí teve a final do campeonato carioca. Taça Flamengo Rio. E Botafogo tinha. Aí a taça Rio, né? Não, é campeonato carioca já. É, né? O carioca. Aí o Flamengo venceu. Tem mais aí? Campeão da Bahia foi o Vitória, em cima do Bahia. O Paysandu foi campeão lá no Pará. O Paysandu é do Pará? É. Ah, Sport foi campeão invicto também. Né? Sport foi campeão lá, também invicto lá. Em cima do Náutico, ou não? Em cima do Náutico. Foi lá, é tipo ponto corrido, né? Ah, é, Sport né? Que fez o melhor. Aí o... Teve o campeão lá do Amapá lá, que foi... Não sei, esqueci agora. São José, eu acho. Esqueci o nome do time. É isso aí, vai, continua aí. Fala da Fórmula 1. Fórmula 1 agora, né? A estreante Brown GP domina toda a temporada. Massa acaba sofrendo grave acidente aí, né? Ah, acidente do Massa aí, quando alguém vai ver, vocês estão até risados do Galvão Bueno. Quando o Massa vai no reto, o Galvão fica. De novo não. De novo não. Pensando que o Massa tá risado. É mó da hora a voz do Galvão Bueno lá. Aí. E o Rubinho aí de novo, né? Como sempre, quando não é último, é segundo. Mano, dá uma. Eu só. Fiquei com uma raiva desse Rubinho viado, caralho, viu, mano? Mó alegre. Tá valentino Rossi aí. Mó alegre, torcendo lá. Ai, seu merda, vai. E lá em perde que bosta, viu? Tô maluco. Agora foi pra Williams. Que fala da próxima temporada aí, ó. Schumacher tá de volta aí, vai dominar. Vai pra Brown, né? Vai ser campeã. Que campeã? Mico de 2009 aconteceu em 2008, hein? A gente tá falando de 2009. Tá, mas tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então não fala se a gente tá falando aqui de retrospectiva de 2009. Bom, eu falo o que eu quero, que comenta essa porra. Caramba, você tá falando... Mico de 2009 aconteceu em 2008, mas só veio publicado este ano. Mas aconteceu em 2009. O comentário da Reginaldo Leme, da Rede Globo, revelou na transmissão do GP da Bélgica no dia 30 de agosto que a Federação Internacional de Automobilismo, FIA, estava investigando o acidente de Nelson Piquet no GP de Singapura de 2008. A entidade teria achado provas de que a batida não seria premeditada por Flávio Briatore, chefe da Renault, e Pat Swinmondes, acho que é isso daqui, diretor de engenharia, para favorecer Fernando Alonso, outro piloto da equipe. Bom, não é tão mico, mas é lamentável esses caras aí, viu? O que você acha? Não acho nada, a gente já comentou sobre 2009. Tá. Cara, eu acho 2009. Bom, mas agora sim, 2009. O que você achou da saída da BMW e da Toyota? Deixaram a Fórmula 1. A BMW tem que correr. Agora a Toyota tem que ter carro que tem velocidade, pra ter competição, tem briga, luta, porrada. Aí vai entrar quem? Vai entrar os... Entrou a Lotus. A Lotus mais outras lá. É. A Lotus vai ser campeã mundial. Que não, tem um brasileiro lá. MotoGP agora. Ah, eu deixa eu falar aqui da BMW e da Toyota. Agora tem seis brasileiros, tem seis. Eu gostava das duas equipes, né? Só que acabaram saindo, infelizmente. Equipe. Não, cala a boca. Equipe. Ó, fala do Valentino Rossi aqui, né? 9 vezes campeão. Isso é difícil alguém superar o cara aqui. Quando eu crescer, eu supero. Sim. De bicicleta. E você viu o Hélio Castro Neves vencendo a Indianápolis? A 500 milhas de Indianápolis? Indianápolis. Não, não fala Indianápolis. Indianápolis. Tá certo, eu sou tonto. É Indianápolis. Então. Você falou Indianápolis. A 500 milhas, você viu? Tá bom. Não, eu vi, mas eu sei que ele ganhou e... Ah, e ganhou. Parabéns, né, brasileiro. E ganhou lá. Conseguiu reverter lá a acusação que tinha sobre ele lá. O Cacá Bueno é tri na Stock Car. O que você achou aí do Cacá Bueno? Ele mudou de equipe, né? Mudou aquele burro. Eu gostava da equipe que ele tava, mas... Por que você não colocaria a Fórmula Truck? Fórmula quem? Truck. Você é louco? Nem tem notícia deles lá. Aí, ó. Náutico, ano trágico. É. Coitado, os caras sem nenhum título e rebaixado, né? E o Náutico já voltou a trabalhar, hein? Começou hoje os treinamentos pro ano que vem. Os caras começaram antes do novo. Bom, quem você achou melhor entre Federer aí, ó, o e Nadal? Atlético ali, ó, campeão ali, ó, Atlético Goianiense aí, ó, foi o campeão. Ah, isso daí é do Goiás. Ah, desculpa aqui, é o ano aqui, ó, deixa eu falar um outro mico aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Goiás sagra-se campeão estadual, mas faz campanhas fracas na Copa do Brasil e na Sul-Americana. No Brasileiro, sonhou de título e G4 escaparam, né? Puta, trouxeram o Fernandão, tá um time bom e os caras, não. Não, o mico foi isso daqui. Não, em setembro Em setembro, questionado se a chegada de Fernandão teria causado ciúmes no elenco. O técnico Hélio dos Anjos disse que a inveja de homem para homem era frescuragem. E que ele não trabalhava com viado. Não é homossexual, com viado. A declaração dele gerou muita polêmica. O comandante falou: ei, caralho, viu, mano? Ele derrubou o copo aqui, o controle do videogame em cima do microfone. Que porra, meu mano. Bom, o que você acha da declaração do Hélio dos Anjos? Ei, porra. Ah, sei lá, o Fernandão é um... cara chega de avião lá, pousa lá no helicóptero. Chega de avião. Chega de avião da Serra Dourada, hein? Mano, para essa porra, Pousou lá e não jogou nada, só fez gol contra o Corinthians. E o São Paulo que foi muito bem. Mas, não, tô perguntando o que você achou da declaração do... Ele tá certo, que ele tirou a CTD tirando o Iago. E o Júlio César. Não, eu dei muita risada quando eu ouvi esse bagulho aí. Foi o Goiás o campeão contra o Atlético Goianiense, só lembrando. Que bom. Bom, Federer, enfim, triunfo em Paris, né? Teve grandes lá. Paris e volta a reinar no tênis. A Serena Williams vence dois Grand Slam e domina o tênis feminino. O ano do tênis pertenceu a Roger Federer em 2009, após três derrotas. seguidas em finais. Sou mais um Nadal. O suíço, eu também gosto mais do Nadal. O suíço finalmente triunfou no Saibro Parisiense. Sim, Rafael Nadal, né? Morreu. Seu algoz nos... Que porra é esse que os caras ficam falando? Algoz, ô louco. Você tá vendo que aqui a dificuldade do cara pra ler é bem difícil. Seu sem algoz. Como uma pessoa que eu conheço que também faz podcast da... Vou fazer no portal Extreme West, né? Ele tá tudo anotadinho aqui. Eu deixei tudo anotadinho aqui. Seu algoz nos últimos 4 anos, no caminho foi empurrado pela torcida francesa. Federer venceu um adversário após o outro até levar o único troféu do Grand Slam que faltava em seu currículo. Cê, e também, o Boca aceitará a Libertadores? Não, espera aí. O que você achou do Sérgio lá ganhar lá uma competição? Lá, que eu esqueci o nome, acho que foi um Grand Slam também. Quem é? Ah, não, o argentino, Del Potro. O que você acha do... Ah, tá vendo, Não sei quem é o Sérgio. O argentino foi muito bom porque ele jogou... Você gostou do argentino? Gostei, ele jogou bem lá, pelo menos tá representando o país, já que no futebol ninguém representa. Bom, o que você achou aí do ano do tricolor paulista? Ah, o ano do Bambi foi uma aposta. Não tem que falar Bambi, mas eu tenho São Paulo escutando, eles falam, não escuta. Tá bom, o ano dos São Paulinos Isso. e dos tricolor foi uma merda. Aqueles Bambi não ganharam nada. Perderam pro Corinthians e, ó, mas pá, pelo menos, 3 anos, mas peraí, 3 anos. Pelo menos chegaram na vaga da Libertadores, né? E o Corinthians já tava primeiro, chupa, é nóis. Ah, mas a gente não tem, né? A gente, eles pode falar isso também, né? Tá bom, mas a gente se classificou primeiro. Tá bom, tá, vamos pra outra coisa aqui, vamos pra... Fala do Boca aí, não foi pra Libertadores, o River também não. O que você achou dos títulos da Seleção Brasileira? Copa América e a eliminatórias. Só faltou o Ronaldinho Gaúcho. E na eliminatórias não foi um título? Não, mas... Claro que foi. Não teve o troféu? Ah, não. A Copa América foi de 2008, desculpa. Né? Aí, ó. Foi a Copa das Confederações. A Copa das Confederações. Você gosta de falar de 2008? O que você achou aí dos Estados Unidos chegando, derrotando a Espanha? Você fala que é o melhor time aí? Queria que os Estados Unidos tivessem ganhado. Queria que os Estados Unidos tivessem ganhado. Brasil? É, quem ficou? Ele jogou a final com quem? Mas não ganhou, chupa! Mas tem que ter ganhado. E a criação da NBB? Sei lá, nem acompanho o basquete. Pelo menos você sabe que NBB significa basquete, né? Depois da troca de gestão da CBB, virou NBB, antes era CBB, que era após 2 anos da era grega. Tá pagando pau aí pros Estados Unidos, só que é NBA, tá boca. NBB. Bom, o fato aqui também aconteceu, o ídolo do basquete americano, Michael Jordan, em seu discurso de 23 minutos na cerimônia do Hall da Fama. Sabe o que é o Hall da Fama? É, antes os caras recebem um prêmio assim de ídolos, entendeu? E o que você achou da campanha do Inter? Inter campeão gaúcho em cima do Grêmio. Aqui, ó, pela taça Fernando Carvalho, em cima do Caxias, pela taça Fábio Koff. Agora achei. Ah, moleque. Foi muito bom. Muito bom, né? Foi. É, tá vendo? Dois títulos, ó. Principalmente o oitavo. O primeiro título foi em cima do Grêmio, pela taça Fernando de Carvalho. E o segundo foi em cima do Caxias, pela taça Fábio Koff. É, tem mais também. Campeonato. Calma aí, tem que falar do fato aí do Brasil de Pelotas lá, ó. É mesmo, que morreu lá, quase morreu o ídolo. O ônibus do Brasil de Pelotas, né? Acabou sofrendo acidente aí. Alguns jogadores morreram. Principalmente o ídolo. Quem? Do time lá. Esqueci o nome do cara agora. Mas. Ixi, cara. Ele era o ídolo do time lá, até teve um jogo que ele perdeu a chuteira dele. Aí fizeram lá pra buscar a chuteira dele. Sem querer. Carioca, agora sim, vamos ajeitar tudinho no campeonato carioca. Taça Guanabara de 2009, Botafogo em cima do Resende. E na Taça Rio 2009, campeão Flamengo em cima do Botafogo. E no campeonato carioca, 2009, Flamengo em cima. A gente já falou campeão. Isso. Bom, pessoal, vamos pra próxima. Colocar mais umas musiquinhas aqui. Vocês querem escutar a música do Felipe aqui de novo aqui? Não, depois no final aqui nós colocamos. Coloca do. No final nós colocamos. Coloca do. É eu. Salvo Many men wish death upon me. Blood in my eye, dog, and I can't see. I'm trying to be what I'm destined to be. And niggas trying to take my life away. I put a hole in a nigga for fucking with me. My last time around, now you gon' see. Better watch how you talk when you talk about me. Cause I'll come and take your life away. Many men, many, many, many, many men wish death on me. Lord, I don't cry no more. Don't look to the sky no more. Have mercy on me. These pussy niggas put money on my head. Go on, get your refund, motherfucker. I ain't dead. I'm the diamond in the dirt that ain't been found. I'm the underground king, and I ain't been crowned. When I rhyme, something special happen every time. I'm the greatest. Something like Ali in his prime. I walk the block with the bundles. I've been knocking the humble. Swing the ox when I rumble. Show your ass with my gun. Gotta tip a nigga. Go ahead, lose your head. Turn your back on me, get clapped and lose your leg. I walk around, gun on my waist, chip on my shoulder top, bust a clip in your face. Post to this beef ain't no money. Many men, many, many, many, many men wish death on me. Lord, I don't cry no more. Don't look to the sky no more. Have mercy on me, have mercy on my soul. Somewhere my heart turned cold. Have mercy on many men. Many, many, many, many men wish death. Sunny days wouldn't be special if it wasn't for rain. June wouldn't feel so good if it wasn't for pain. Death gotta be easy, cause life is hard. It'll leave you physically, mentally, and emotionally scarred. This is for my niggas on the block, pushing trees and cigars. For the niggas on lock, doing life behind bars. I don't see only God can judge me, cause I see things clear. Quick these crackers to give my black ass 100 years. I'm like Paulie and Goodfellas, you can call me the Don. Like Malcolm by any means, with my gun in my palm. Slim switch sides on me, let niggas ride on me. I thought we was cool, why you want me to die? Call me many men. Many, many, many, many men wish death upon me, Lord. I don't cry no more. Don't look to the sky no more. Have mercy on me, have mercy on my soul. Somewhere my heart turned cold. Have mercy on many men. Many, many, many, many men wish death upon me. Every night I talk to God, but he don't say nothing back. I know he protected me, but I still stay with my gat and my nightmares. Niggas keep pulling checks on me. Psych said some bitch done put a hex on me. The feds didn't know much when Pop got shot. I got a kite from the pins that told me Tuck got knocked. I ain't gon' spell it out for you motherfuckers all the time. Are you a literate nigga? You can't read between the lines. In the Bible it says, what goes around comes around. I'ma shot me, 3 weeks later he got shot down. Now it's clear that I'm here for a real reason. Cause he got hit like I got hit, but he ain't fucking breathing. Many men, many, many, many, many men wish death upon me, Lord. I don't cry no more. Don't look to the sky no more. Have mercy on me, have mercy on my soul. Somewhere my heart turned cold. Have mercy on many men. Many, many, many, many men wish death upon me. Escutei o funk do Val Baiano aí pedindo de música de qualidade para música de qualidade. Quem pode me ajudar aqui? Escolha alguém aleatoriamente. Fernandinho Pitbox! Ó, você por aqui? Que surpresa! Vamos lá? Vamos cantar nosso funk? Demorou. Foi o que fiz, tá? 3, 2, 1. Val Baiano é melhor que Adriano. O Val Baiano é melhor que o Adriano. Com a cabeça, com o pé ou com a mão. Val Baiano honra 9 do Pedrão. No Botafogo ele entrou e meteu 3. Contra o Timbu foram 4, é freguês. Faltam 3 pra ele ser o artilheiro. E nem precisa mandar mala com dinheiro, olha a virada. Vai, Babaiano, vai, Babaiano, vai, Babaiano, vai. Vai, Babaiano, vai, Babaiano, vai, Babaiano, vai. Vai, Babaiano, vai, Babaiano, vai, Babaiano, vai. Vai, Babaiano, vai, Babaiano, vai, Babaiano, vai. Chegou a hora de rimar Barueri. Mas Barueri não rima com nada. E já que a rima não é o nosso forte, até amanhã tá terminando o Globo Esporte. A virada! Vai, Babaiano, vai, Babaiano, vai, Babaiano. Mano, você pediu colocar essa bosta aqui. Ah, vai, Babaiano, hein? Ó, Babaiano, vou colocar um depoimento aqui. Já que o Rubinho foi tão mal esse ano, vou colocar um depoimento. Tinha alguns fãs de Fórmula 1, né? Por ele, peraí. Tinha que encontrar ele agora. Eu tô inconformado com ele, brother. Tô inconformado. É da sabedoria, meu. Isso. Escutem aí. Se fosse o cara da Globo mesmo? É. Tipo, o cara normal da Globo? Minha pergunta aí, Rubinho. E aí, tá feliz? Rubinho. Tá contente? Viu o que o Felipe Massa fez? Que você não conseguiu? Quanto tempo que ele tá na Fórmula 1? Então. Ah, ele tá desde o Senna, cara. Quando o Senna morreu, ele já tava. Ele já tá uns 12 anos, 12, 13 anos. É, calma que ela vai falar, meu. Ele ganhou umas 3 anos. Você tá. Você tá há 12 anos na porra da Fórmula 1! 12! É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! 12! Filho da puta! Não ganha uma! O moleque veio o ano passado e ganha! Vai tomar no seu cu! Agora tem a parte 2. Mano, vocês podem estar achando que o bagulho tá muito zoado nosso programa aqui, mas eles estão tentando fazer vocês se divertir que. Nosso programa. É isso que nós ganhamos. É um programa aqui. Parte 2 agora. Ô, mas irá que o Márcio. Parte 2 agora. Que pariu. Lembrando, isso daí é de 2006, hein? Caralho, mano. E agora, o Rubinho. Rubinho tem que se fuder. O que foi aquela entrevista do Rubinho falando que tava com uma pontinha? Tinha de vontade. Vontade de estar lá. Não, para com isso. Não, então o que você falaria pro Rubinho? Entrevistar o Rubinho. Ô Rubinho! Você quer estar no lugar dele? Quer? Quer subir? Quer estourar champanhe? Quer ficar com as mulheres na balada? Quer? Acelera, filha da puta! Abre esse vidro aí. Abre esse vidro aí. Caramba, deixa que tá mais fechado, rapaz. Bom, vamos pra terceira parte agora. Vai começar, então vai lá. Começa aí, mano. Ah, vamos pra terceira parte aí. Agora a gente vai falar do... Dos campeões aí. Campeões do Corinthians. Hã? Os campeões é o Corinthians. Bom, primeiro, como nós moramos em São Paulo, né? Campeão paulista, Corinthians invicto. É, muitos imaginavam, né? Palmeiras lá, nossa, Palmeiras campeão invicto de novo, que até um tempo aí o Palmeiras ficou invicto, né? Junto com o Corinthians. Comecei a pensar assim, caralho, o Corinthians vai ser campeão invicto ainda nessa porra. Eu sou Corinthians. O que você achou aí? Corinthians. Tá. Só tem aí só falar. Corinthians. Eu não vou colocar um som aqui pro título, porque vai ficar muito. Campeão da Copa do Brasil. Ronaldo, aí foi. Não, aí foi Jorge Henrique. Foi o único campeão, ele e o André Santos. Vamos. Você sabe como foi a. Os jogos do Corinthians? Sabo sim. Como é que foi? Qual deles? Todos. Todos. Primeiramente, o Corinthians começou contra o Itubiara. Dia 4 de março, que foi a estreia do Ronaldo. Ganhando por 2-0, gol de André Santos. Poderia ser 3, hein? Que e um de Chicão. Se o Douglas desse aquele passe lá pro Ronaldo, nossa, já vai dar mais de uma hora. Hein? Tá bom. Segundo jogo. Segundo jogo foi contra o Atlético Paranaense. Não, contra o Atlético Paranaense foi nas quartas de final. Não, foi as oitavas. Tem uma fase antes das oitavas. Que foi dois jogos que ganharam. Ganhou 2-0, o segundo jogo eu não lembro contra quem foi. É. Aí depois, no mata-mata, foi o Atlético Paranaense. Nas oitavas, um foi o jogo. Calma aí, deixa eu falar. Na Arena da Baixada foi. Tava 3-0 pro Atlético. Até os 40. Aí nos 40 minutos o Christian fez um golaço de falta. Mas pra que o Marcinho vai fazer aquela burrice lá? Tava 3-0, tranquilo. Aí não, vai querer fazer graça, driblar lá, o Chicão toma a bola, lança, sofre falta lá na frente, lá pros caras, o Christian vai lá e ó, mete a pau lá no golaço lá. Aí nos 46, entra a Souza. Um cruzamento na área, Dentinho faz o segundo gol, diminuindo a vantagem. Os caras saem tudo triste, cabeça abaixo. No jogo aqui no estádio do Pacaembu, dois gols de Ronaldo, vitória do Corinthians, um pênalti, o Galato foi longe, hein? Chupa, Vinícius! Aí, tá bom. Libertadores agora. Calma aí. Libertadores. Calma aí. Aí as quartas de finais. Ah, é? Nossa. As quartas de finais contra o Vasco. Corinthians de novo. Não. Contra o Fluminense. De novo, o Corinthians ganhou 1-0. No Maraca. Ganhou 1-0 aqui, gol do Dentinho. É, e 1-0 no. E lá no Maracanã, 2-2. É. Gol de Dentinho. Chicão e Jorge Henrique. Chicão de falta, do Jorge Henrique de joelho, cobertura. E do Fluminense, eu não me lembro. Aí teve aqui aí contra o Vasco, lá no Maracanã, o primeiro jogo, 1-0, gol do Dentinho. E aqui, foi quantos aqui? Foi 1-1, né? É, foi por aí, só sei que o Ronaldo deu um drible lá no Amaral, o cara sentou no chão. Todo Amaral, coitado. Aí beleza, aí a final... Tem muitos falam aí que tem coisa que só acontece com o Botafogo, tem coisa que só acontece com o Amaral também. Aí chegou a final lá contra o Inter lá, 2-0 aqui no Pacaembu, gol de Jorge Henrique e Ronaldo. Lembrando uma coisa só, que muitos times tinham medo do Inter, né? Tava jogando muito. É, principalmente o Corinthians. Mas né? Teve um tempo aí que o Internacional pegou o Flamengo na Copa do Brasil e quase não se classifica, porque o jeito do Flamengo jogar era muito parecido do Corinthians, jogava mais assim na zaga, não era um time que só atacava. Um time que se defendia muito bem. Foi o jeito que o Corinthians ganhava. E muitos pensavam assim que o único time que poderia ganhar no Internacional era um time que jogasse dessa forma. É a melhor forma, né? Aí a final, segundo jogo lá no estádio do Beira-Rio, Corinthians fez 2-0, já sabia que era campeão e depois tomou empate. Aí o Alessandro lá quis arrumar briga. É, aquela parecia o Popeye. Só lembrando também aí, correndo atrás, o Curitiba, né? Curitiba que começou bem, foi até pra semifinal da Copa do Brasil, quase foi pra final, faltou pouco pra ir pra final. É. E terminou o ano aí com essa tragédia que aconteceu lá no Couto Pereira lá. E isso ano que vem. Centenário, né? E o ano que vem ele joga lá. Dois times no Centenário. E pior que o Curitiba tava numa briga lá pra ver quem, qual estádio ia pra Copa, né? Todo mundo sabia que a Arena da Baixada. Os dois estádios são maravilhosos, né? A Arena da Baixada e o Couto Pereira. Aí eles estavam até querendo construir um novo estádio, porque tava uma disputa muito grande. Só que aí, depois desse acontecimento aí lá no Couto Pereira, lá a Arena da Baixada disparada pra ser a representante do Paraná. Pior que lá nesses estádios, isso é bem diferente daqui, porque lá não tem alambrado, é do jeito que os europeus gostam. Mas aí não tem alambrado, os caras da FIFA lá quer que os estádios não tenham mais alambrado. Aí dá pra acontecer isso. É, né? Isso aí. Bom, Libertadores agora, pode ser? Pode sim. Não. Poxa, mas é claro? Por que não? Você tapa? Topo. Bom, começando aí com Palmeiras. Vamos começar com Palmeiras. Palmeiras que passou em segundo, né? Na fase primeiro Sport. Começou muito bem, acabou caindo, né? Sport é o melhor campeão estadual, acabou caindo. Sport. Sport primeiro, depois Palmeiras segundo. Depois se enfrentaram de novo na. Ah, lembrando, o primeiro jogo do Corinthians da Copa do Brasil foi contra o Misto. Isso, e é, depois isso. Foi em Itubiara, certinho. É. Desculpa aí pelo erro aí, gente. Tá bom, pode falar do Palmeiras aí, ó. Palmeiras que se classificou lá, depois teve um jogo lá. Foi contra quem? Foi contra o Nacional, né? Contra o Nacional do Uruguai, lá no Uruguai. Palmeiras tava perdendo, aí fez um gol e... Não, colo. Sei que eles ganharam lá no sufoco lá. O Cleiton fez o gol e levou o Palmeiras para as oitavas de finais. Não, ali é na fase de grupos ainda. Então, se o Palmeiras perdesse, ele ia ficar fora. É, tá certo. Aí levou para as oitavas de finais, pegou o Sport de novo, eliminou o Sport, só que depois foi eliminado, não lembro. Pela LDU. LDU, né? LDU? LDU. Mas a LDU não se classificou. LDU. A LDU não foi pra... Foi sim, ela não foi esse ano. A final foi quem? Foi Estudiantes e Cruzeiro. A LDU não tava assim. Não tava, porque... Oh, Tá bom. Palmeiras foi eliminado e pronto. Na pré-Libertadores, quem foi? Palmeiras e quem? LDU. Então, se o Palmeiras classificou, como a LDU também foi? Tá bom, o Palmeiras foi eliminado. Só isso. E o Cruzeiro perdeu a Libertadores pro Estudiantes, no Mineirão. Eliminou o São Paulo, nossa. Perdeu pro Estudiantes, não me conformo. Estudiantes. Era mais fácil ter ido do Grêmio, né? Estudiantes. Porque eu acho que os caras não iam dar esse arrego aí, não. Corinthians vai ganhar em cima do São Paulo ano que vem, vocês vão ver. Sul-Americana. Fluminense. Melhor time do Brasil. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Na raça, os caras conseguiram chegar lá. Chegar na final, de novo, ele deu, tá virando carrasco, né? Com 40 segundos, gol do Marquinhos lá. E depois tomou logo 5, pra ficar esperto. Mas também a atitude é foda, viu? E aqui no Maracanã fez 3, mas não resolveu em nada. Bom, até que a Sul-Americana tá. Acho que tá os times começando a gostar mais, né? Da é porque dá dinheiro. Não dá tanto assim também. Mas dá dinheiro. Dá quanto? Sei lá. Bom. Dá uns 5 mil por aí. Pô, tá com essa bola longe, mano. Libertadores, não. Já falou, brasileiro. Já falou, campeão brasileiro. Campeão Flamengo, né? Como tem um vendendo camisa aí, Hexa na raça. É uma virada, né? No começo aí tava pra ser rebaixado aí, conseguiu virar esse campeão. Campeão da Série B. Quem subiu pra Série A? Caíram da Série A pra Série B o Sport. O Náutico, Santo André. Casar. Você vai deixar eu falar? É meu da Fusaca, Sport. É. Náutico, Sport, Santo André e o Curitiba. Subiu Vasco, Guarani, Atlético Goianiense e Ceará. Aí da série. Tá bom, deixa eu. Tá bom. Série B tá bom série demais. B. Tá bom. E também falava do Ronaldo, né? Que é tração a mais. Muitos falavam aí que. Não vai jogar porra nenhuma, vai ficar só pra fazer. Dinheiro. Eu de boa lá, só escutando os caras falando. Só quieto. Aí acabou dando o que deu, né? Meu pai mesmo falou assim, teve jogo na final Corinthians e Santos. Meu pai falou assim, sei que esse Ronaldo tá. Meu pai é santista, né? Meu pai falou assim, sei que esse Ronaldo tá fazendo, aí poderia tá numa fazenda lá de boa lá. Aí, bem que ele fala logo em seguida, Elias dá lá o passo pra ele, Ronaldo, ó, de cobertura, golaço. Aí eu falei, ai pai, a fazenda que ele tem aí. É, meu pai foi a mesma coisa, eu tava zoando meu pai lá, né? Casa do Kleber Pereira, e meu pai falou, pelo menos meu time não tem um gordo. Aí na hora que eu olhei o Ronaldo jogando aquela bola de cobertura, daí eu falei, aí ó, o que, que o gordo faz aí, ó? O que, que o gordo faz aí? Ele me bateu, mas tudo bem. Nunca recebi esse time gordinho. Corinthians foi campeão. Não. Chupa Santos! O que, que nós tava falando? Ronaldo, brilha muito. Brilhou. Aí depois. Brilhou. Roberto Carlos. Copa do Brasil, né? Jogando muito. Calma aí. Aí, gente, eu queria falar aqui agora o momento para aí, a gente vai fazer aqui um marketing pro Corinthians. Aí dia 4 aí de janeiro, aí, próxima segunda-feira, às meio-dia lá no Parque São Jorge. Apresentação do Roberto Carlos lá é gratuitamente. Quem quiser ir, pode ir lá, menos os que não for corintiano. E vamos lá, sem fazer bagunça lá, vamos prestigiar lá a apresentação do time do Corinthians aí pra essa temporada 2010 aí. Ano do centenário, e vai Corinthians! Tentem sair no máximo umas 5 da manhã pra chegar lá, viu? É, que é de graça. Sai não, chegar lá. Sai de casa pelo menos 3 horas aí, quem quiser sair 10 horas da noite. Lembrando da, que é só 6 mil. Domingo tá bom. 6 mil, é só 6 mil espaço lá, quem quiser, só 6 mil pessoas que vai ver. Só 6 mil pessoas que vai ver. Eu vou ver pela televisão aí, porque é melhor. É. Mais tranquilo. Mas se quem quiser ir, vai lá. Ó, pessoal, vamos pra. E vai Corinthians, de novo. Próxima parte que, porra, esqueci das músicas. Vamos pra nossa segunda parte aqui da... Segunda parte? Segunda... Acabou, vamos falar logo os melhores do ano já. Calma. Não, mas pra isso nós vamos colocar as músicas que... Não, primeiro os piores do ano, né? Beleza, pessoal, a gente vai pro comercial aí. Daqui a pouco a gente volta aí com os piores do ano. E logo em seguida, os melhores do ano aí pra vocês aí. Fazem uma votação aí, gente. Vai falando alguma coisa aí. Você quer cantar alguma coisa aí? O Val Baiano é melhor que o Adriano. Faz aí, mano. Se eu for, quer fazer a parte. O Val Baiano é melhor que o Adriano. O Val Baiano é melhor que o Adriano. Com o pé, com a mão ou com a cabeça. O Val Baiano honra 9 do Pedrão. No Botafogo ele entrou e meteu 3. Contra o Tibu foram 4 F3. Faltam 3 pra ele ser o artilheiro. Vai pra Baiano, não precisa mandar mala com dinheiro. Olha a virada. Vai pra Baiano, vai pra Baiano, vai pra Baiano, vai. Vai pra Baiano, vai pra Baiano, vai pra Baiano, bom. Vai pra Baiano, vai pra Baiano, vai pra Baiano, bom. Tá bom, tchau. Tá bom, calma aí. Chegou a hora de rimar Barueri. Mas Barueri não rima com nada. E como a rima não é o nosso forte, vamos comerciais, daqui a pouco volta o nosso esporte. So what it is, but this photo of us, it don't have a price. Ready for those flashing lights. Cause you know that baby I'm your biggest fan. I follow you until you tell me. Papa, Papa, don't see. Baby, there's no other superstar. You know that I'll be. Papa, Papa, don't see. Until you love me, Papa, Papa, Papa. Gente, agora com vocês aqui a revelação do Brasil, Hélio dos Passos! Praia como uma sereia. tá aqui pra... Depois desse grande sucesso aí, vamos pros melhores do ano. Fica comigo agora. Fica agora. Vai, vamos aí. Não, os piores primeiro. Tá, então os piores? Então os piores eu não sei. Então vai, começou os piores? Os piores do ano. Souza, em quinto lugar. Não, bicho, você tem que fazer. Perguntar aqui pra nós aqui. Quem você acha? Tipo, fazer assim, ó. Os melhores. Vamos começar pelos melhores. Bom, revelação do ano, vocês acham que... Melhor ele fazer uma enquete, né, mano, depois? Ah, vocês... Levanta a perna aí quem achava que a revelação do ano aí. Não, então sei. Vamos logo pro salto, vai. Vamos ter. Não, calma aí. Pra você, quem foi o melhor goleiro do ano? Isso, o melhor goleiro do ano foi... De qual? Depende. Aqui do Brasil. Do ano? Do ano. Só do Brasil? É. O que vem da do Manchester City. Só do Brasil, animal, você mas fala. Eu quero do Given do Manchester City. Tá bom, tá do bom. O Brasil não teve nenhum. Melhor zagueiro aí. Não, agora é sério. Bruno. Melhor zagueiro. Aquele Rafael Tolói do Goiás. Prêmio pro Rafael Tolói. É aqui, por favor, Rafael Tolói, seu prêmio. Rafael Tolói. Ah, não sei, vai. segundo zagueiro, fazer a seleção aqui no 4-4-3, viu, pessoal? Segundo zagueiro. Chicão do Corinthians. Não. Você não, campeão, Ronaldo Angelina. Ronaldo Angeli. Isso. Como meu primo fala, Ronaldo Angeli. Bora aí, ó, lateral esquerdo. Eu não vou dar voto pro André Santos porque ele sai. Porque ele mandou. Agora... Ah, o Júlio César, claro. Lateral direito. Direito, o menino. O Vitor. Vitor é direito. Do Goiás. É. O lateral Vitor do Goiás. Tá bom. Primeiro volante. Williams, do Flamengo. Segundo volante. O que mais sai, né? É. Jusilei, do Corinthians. Pode ser, né? Meio campo ofensivo. Não, peraí. Vamos pensar bem. O Sandro, vai, porque jogou muito. Meio campo. Pet, tem nem como... Segundo meio campo. Não é 3, não é 4-4. Não, tá, mudei a tática agora. Tá. Segundo meio... Deixa eu ver se... Diego Souza. Meia esquerda, camisa 10. Pode ser, mas ele não é esquerda, né? Bom. Mas tem que ser o meia esquerda, Dario Conca. Tá bom. Ataque agora. Primeiro atacante. Fala o ataque já completo. Adriano. E o outro? Diego Fred. Diego Tardelli. É, Diego Tardelli. Diego Tardelli. Melhor técnico. Melhor técnico. Vem falar com o Andrade que eu te dou logo uma afetada. Tá pelo ano todo, mano. Do São Paulo, o Ricardo Gomes. Tudo que ele fez, pegou o time numa draga danada. Mas pode ser o Andrade também, né? Mas vai pro. Melhor comentarista, Ezequiel. Não. Melhor Gandu, tá bom. Pra mostrar agora. Henrique e Guilherme. Piores do ano. Ah. O pior goleiro do ano. Pior goleiro do ano. Felipe, pela cagada que ele fez no final. Pior zagueiro. Puta, os piores eu não sei, mano. Renato, do Corinthians. É isso. Segundo pior zagueiro. Segundo pior zagueiro. Algum zagueiro do Náutico. É, calma. O zagueiro Jesse, pronto. Do Coritiba. Tá bom. Lateral direito, Diogo, que era do Corinthians, foi pro Barueri. Foi pro Bahia. Lateral esquerdo, Escudeiro. Não, mas ele nem jogou com ele, vai ser o pior. Marcinho. Tá bom. Quem mandou ele brigar e fazer cagada? Meio campo. Volante. Volante. Primeiro volante lá, aqui foi o pior. Primeiro volante, pior. Edu, porque veio, não fez bosta nenhuma. E o segundo volante. Ele nem jogou direito. Marcelo Márcio também, que veio, também não fez bosta nenhuma. Meio campo ofensivo. Pior meio campo ofensivo. Romerito. Só pensei em dois, mano. Mas o Romerito acho que nem jogou. Peraí, ele jogou mesmo. Ah! Do Náutico. O Radamés. E o. O. Roberto Brum. Tava no Santos. Mas ele é volante, Roberto Brum. Ah. Só fala besteira. Então joga três volantes. Time não. Defensivo, só tem os piores. Não tem essa ponte pior, não. Atacante, pronto. Clé Pereira e o. E Souza. Souza, pronto. O pior técnico. Pior técnico, aquele Valdemar Lemos do Atlético Paranaense. Revelação. Revelação, o menino que saiu correndo, sai em bote do Fluminense. Alan, né? Alan. Alan. Tá bom. Melhor jogador. Peraí, revelação dos piores, né? É. Ah, tá. Peraí. Revelação dos piores. Moradei. Moradei nem revelação, pô. Lulinha, Lulinha! Lulinha, que isso, hein? Tá bom, revelação dos melhores. Ó, melhor, pior do mundo. Felipe Melo. Coitado. Felipe Melo. Tá bom, agora a revelação dos melhores. Alan. Esporte agora. Agora, ó. É, revelação do esporte, Alan. Não, é Alan. Tá Alan. Vai. E do melhor. Melhor jogador. Melhor jogador. Melhor jogador? Jorge Henrique, Corinthians. Não, não, vocês lembram. Petkovic. Tá bom. Tá bom, gente? Não, pera aí, calma. É esporte, que não é futebol, não. Tá bom. Quem que você prefere? Michel Phelps ou César Cielo? Michel não é Michael Phelps. Não sei, é zoeiro. Michael, é Michael Phelps. É burro, é burro. Oh, bobão. Como é que se escreve? Ele não sabe nem escrever Valbaiano. Ele escreveu. Valbaíno. Valbaíno. Valbaíno. Que burro, que não, não, não. Quem é esse que você prefere? Cielo. Cielo. Tá bem, Cielo. 1-0. Não, não, não, não, não, pera aí. Phelps. Cielo. Quem que você prefere? O Usain Bolt ou o Azafa Power? O Zain. O Zain. Tá bem, Zain. Quem que você prefere? Helene Zimbaeva ou a Mal imagem. A polonesa, Anna Rogoiska. Não conheço essa daí, prefiro a Helene Zimbaeva. Ina de pular. Mal imagem. Mal imagem e aquele carinha lá, o cara preto lá gigantesco. É que ele fica. Oh! É ele mesmo. Tô ligado. Esqueci o nome dele agora. É, cadê? Esqueci. Quem souber dá um grito. Na Fórmula 1, o que você prefere? Quem foi melhor pra você? Rubinho. Button ou Rubinho? Rubinho. Rubinho. Chupa, Rubinho. Pelo menos primeira vez que ele ficou em primeiro. Rubinho. É, tá, mas você ponta no Rubinho? Rubinho. E é primeiro. Na Valentino Rossi. Cacá Bueno ou Federico? Mas você tá cheio das graças. Isso do caralho. Você falou que só tem o Cacá Bueno só. Cacá Bueno tem lá o. Bom, Cacá Bueno. Tá bom, tá bom. Pô. Quem foi o melhor do ano pra você em todos os esportes? Os esportes da. O Cielo por tudo que tá fazendo pela natação do Brasil. Isso aí, gente. Agora a gente. Vamos não, atualizar. Pera. Calma. Okay. Quem que você prefere? Hélio Castro Neves ou Tony Canan? Tony Canan. Tá bom. Hélio Castro Neves. O que você acha do De Federico? Você acha que vai. Tá 2010 agora. Você acha que o De Federico vai se dar bem aí? Vai, né? Vai se dar bem sim. Vai muito bem. Porque ele é o camisa 10. Bom, pessoal, então agora. Calma aí. Pessoal, agora vamos. Essa aí foi a retrospectiva 2009. Só pra gente fechar, vamos atualizar o mercado da bola aí. Ah, então vamos. Você topa? Canta alguma coisa aí enquanto que eu procuro aqui. Peraí. Fica comigo agora. Dum, dum, dum, dum, dum. Ronaldo. Ah, sério, mano? Peraí. Vou colocar uma coisa melhor. Tô bem. Vamos! Um, dois, três, já! Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Como o quadro lá da Band, é só improviso aqui, pessoal. Aê, gente, é nóis, rapaziada. Ó, primeiro uma coisa aqui, o que você achou do Roberto Carlos indo pro Corinthians? Você acha que ele vai se dar bem? Ele ainda vai tomar a vaga do André Santos na Copa do Mundo lá. E o Brasil vai ser campeão. Copa porque... do Mundo eu acho que não vai, não. Eu vou estar aqui na. Eu vou estar na África lá pra ver o Brasil. E o De Federico? Já falei sobre o De Federico. O quê? Você falou o que achava sobre ele, eu falei que ele vai vingar esse ano. Tá. Ronaldo. Tá gordo. A vinda do Fernandão. Oh, Fernandão. Não veio pro São Paulo. Você é cego? Daltônico. O que você acha do Léo Lima vindo para o segundo time de São Paulo dele? Primeiro foi no Palmeiras, até jogou bem, e agora pro. Tá bom. Chega, vamos atualizar aqui o mercado da bola, que é o time da primeira divisão. Então vamos. Eu falo, você comenta. Tá. Atlético Goianiense, chegou o Washington, atacante do São Caetano, e saiu. O Antônio Carlos, zagueiro, foi pro Atlético Paranaense. Fábio Gomes foi dispensado. Fernando, dispensado. Zulu, atacante, dispensado. André Leone, dispensado. Leonel. Leonel, dispensado. E não, foi pro Santa Cruz, tá? É, tá bom. E o Robinson não foi. Tá bom. Tá bom, chega. Atlético Goianiense, você não conhece nenhum desses jogadores. Tá bom, posso falar Atlético Mineiro agora? Pode. Atlético Mineiro. Chegou aí, chegou no time Muriqui, atacante, veio do Avaí. Quero falar do Atlético Mineiro. Desculpa. Quero falar do Atlético Mineiro. Pera! Oxe, falta, hein, papo? Muriqui veio do Avaí. Atacante. Jário Campos, zagueiro, veio da LDU. O computador tá com coisa esse computador aí. E o. É porque é que tá tudo anotadinho, mas só que tá saindo. O Fabiano veio, meio campo veio do Sport. E o Leandro, lateral, veio do Vitória. Perdeu. O Fabiano que é o gênio, né? Do Vanderlei. Perdeu o Tchô, o Marítimo. O Yuri também pro Marítimo, dois meio campo. E o Márcio Araújo. Márcio Araújo pro Palmeiras. E o Celso Roth foi dispensado. Foi dispensado. Dispensado, ele é técnico. As contratações aí, o Atlético Mineiro tá tentando, né? Tá correndo atrás pra fazer um ano melhor, a Copa do Brasil, né? Atlético Paranaense contratou Tech Vien, Jorge Serna, meio Jorge campo. Jorge Serna. Serna, meio campo, veio diante. Penharol. Penharol. O outro meio campo, Samuel. Mano, eu falo, você tá. Eu tô falando. Certo. Outro meio campo, que eu não tô vendo. Samuel Vanegas, veio do Once Caldas. E o Antônio Carlos, Atlético Goianiense, perdeu o Ney pro Internacional. Meira, acho que era o único lateral bom que o Atlético Paranaense tinha, tirando o Márcio Araújo, né? Márcio Araújo, sei lá. Márcio Azevedo, Márcio Araújo. A gente quer, eu quero falar do próximo. O que você achou das contratações aí, do Atlético Paranaense? Dos Atléticos. Você comenta só. Aí eu comento, desculpa. Bota o cavalinho do pânico aí, ó. Deixa eu procurar aqui o cavalinho. Dá. Bom, tá bom. Barueri, Barueri. Marcelo Oliveira. É eu. Foi no contratado. Eu falo, você comenta. Tá bom? Primeiro é o Avaí. Avaí? É. Desculpa. Calma aí, gente. O cara aqui tá se atrapalhando todo. É muito bom. É bom demais. Vai, vai. Avaí. Você vira. Tá, tá bom. Você colocar ali na página do Globo Esporte? Ah, não, mas sim. Pera aí. Calma aí, gente. Aqui é tudo improviso mesmo. É improvisado até o último. Se ficar procurando som, é mais fácil a gente digitar depois. Colocar a cavalinha do pânico. Ah, vai, mas se vira. Que pô, tipo, cavalinho. Vamos. Deixa eu terminar logo essas contas. Ah, vai, Avaí. Ah, agora ficou tudo. Sobe aí pra mim ver o Avaí. Puta. Nossa. Aqui tá foda, hein? Acho que melhor a gente fechar. Fazer o quê, né? Ao vivo, né? O programa. Ao vivo, rimando na hora, o nosso esporte. Esporte. É, complicou, hein? Foi aumentar a tela, porque esse tonto aqui tá cego, agora o bagulho reduziu tudo aqui, computador de pau. Tá bom, acabou. Não, vamos, agora você inventou a ideia de nós atualizar, agora vai atualizar. Márcio Oliveira. É, Márcio Careca foi pro Vasco, não, Ralf foi pro Corinthians, Thiaguinho foi pro Inter, Thiago Humberto foi pro Inter. Thiago Humberto foi pro Inter, Fernandinho foi pro São Paulo. Xandão foi pro São Paulo. André Luiz foi pro São Paulo. Só lembrando, hein? É Barueri. É, Barueri. Everton Fluminense. Everton Fluminense. E o Luiz Carlos Goiano. Foi sem clube, tá dispensado. E eu trouxe. Quem entrou? Calma aí, pô. Não, eu vou falar. Você tá... Márcio Oliveira. Marcelo. Marcelo Oliveira, lateral do Corinthians. Acho que é bom lateral. Trouxe cara. O Vinícius. Etrópio. Técnico. Tá bom. Avaí. Calma aí. Quem entrou foi o Fredson, sem clube. Vandinho. Ele era de São Paulo, esse Fredson. Veio do Sport, Vandinho, Gabriel do Paraná e o Zé Carlos do Paraná. Gabriel do Paraná. Gabriel veio do Clube Paraná e o Zé Carlos veio do Clube Paraná. Você não vai pensar que o nome do cara é Gabriel Paraná. Aí quem saiu? Marquinhos foi pro Santos. Bela contratação. Pericles Chamusca foi técnico. Agora continua. Marquinhos foi pro Santos. Ah. Não vai comentar, não? Bela contratação, como você já falou. Muriqui pro Atlético. Boa contratação. O Augusto foi pro Goiás. Aqui não mostra a posição dele. Ah, atacante. Atacante? Eduardo Martinelli, goleiro, foi pra Ponte Preta. Bom goleiro, aquele viado, fechou o gol contra o Corinthians. E o Léo Gago foi pro Vasco. Chegou regular. Ferdinand, e o Ferdinando foi pro Grêmio. E o Silas foi também pro Grêmio. Vamos para... Corinthians, cadê? Bota. Botafogo. Botafogo contratou o Somália. Contratou o Somália e o Renato Cajá. Lembrando que Somália não é o do. Que era do Fluminense, Somália, aquele atacante lá. E perdeu Reinaldo pro Vasco, Juninho pro São Sul. Renato Cajá, viu? E o Thiago em Fluminense e aí do Jobson. Você tá falando besteira, mano. Renato Cajá e Somália. Se você não sabe, Renato Cajá, Grêmio, Botafogo e Somália, América Mineiro. E perdeu o Jobson pro Doc. E o Marcelo Cordeiro, tá? Eita, pro Internacional. Bom. Agora, quem saiu? Fala. Reinaldo foi pro Vasco. Juninho. Juninho foi pro Samsung Boings, da Coreia do Sul. Thiaguinho foi pro Fluminense. E o Jobson por Doc. Saiu, tá? Ceará contratou Ceará. Demais, hein? Muitas contratações. Aí, ó. Eduardo, goleiro do Náutico. Bom Náutico. Goleiro. Nossa, maravilhoso. Vai catar tudo. Vai cair na segunda divisão. André Sangali, eu acho que renovou, porque tá aqui, ó, pessoal. É. Se vocês quiserem botar a culpa no Globo Esporte, não sei, tá aqui, André Sangali, Ceará. E contratou o René Simões, então que tava lá na deve ter Costa renovado, Rica. Tá? Deve ter renovado. Ele trouxe o René Simões. Aí, ó, não, quem saiu, os caras aí, os melhores, Geraldo. Intubiara. Aquele Geraldo mesmo, acho que ele joga bem, o Geraldo. Foi pro Intubiara. Erivelton. Foi pro Sertãozinho, vai jogar aí, ó, Campeonato Paulista aí, ó, acompanha Erivelton, zagueiro do Sertãozinho. E o PC dos nossos clubes. PC, né? Corinthians! Salve o Corinthians! Campeão dos campeões! Eternamente! Corinthians, Danilo. Kashima Antlers. Meio campo. Roberto Carlos. Ferney Bachê. Lateral. Tcheco. Lateral tcheco? Lateral. Meu, cala você sua tá boca, fazendo. Tá fazendo. Tcheco, meio campo do Grêmio. E Arley. Goiás, Traíra. Ralf. Meia, Barueri. E o Henrique tá quase tudo acertado. Não, tá. Acabei de ler que tá muito difícil. Tá bom. Perdeu o Marcelo Oliveira só. Moraes vai pra aí, eu acho, mas tudo bem. Coritiba trouxe ninguém, perdeu o Cleiton pro Botafogo, zagueiro, Botafogo de São Paulo. Ó, acompanha cara, também, ó, então. Campeonato Paulista, Botafogo de São Paulo, Cleiton, zagueiro. Série A2, viu? A1, ele tá na Série A1. Botafogo pra Série A1? Tá, bom, tá. Marcelinho Paraíba já acertado em São Paulo, e o Pedro quer ir pro Cruzeiro, mas Carlinhos Paraíba só falta ali, ó, ajeitar o negócio, Ariel também pode ser, que saia. Thiago Gentil também pode sair, né? Bom, Cruzeiro. Eu vou falar, sabe? Ah, eu comecei, eu termino. Tá bom, vai. Cruzeiro contratou o atacante Anderson Lessa do Náutico e o Pedro Ken, meio campo do Curitiba. Perdeu o Artirson, lateral, foi pra Portuguesa. Que já era da Portuguesa, foi pro Cruzeiro, agora volta pro Portuguesa. Gustavo, também lateral, foi pro Vasco. E o goleiro? E o André. André, pra Portuguesa. Eu bota... Que é esse tipo? Flamengo. Nossa, do C vai pro F. Tá bom. Acerto. Flamengo. Obina. Teve a volta do Obina, mas o Obina pode ir pro Atlético Paranaense. Atlético Mineiro. É, Atlético Mineiro. E saiu Ayrton, foi pro Benfica. E o Wagner Love também tá quase saiu. E o Fabrício foi pro futebol europeu. Wagner Love. Ayrton meia Benfica. Saiu e o Fabrício foi pro futebol europeu. É só liberar. Fluminense. Thiaguinho, meio campo. Chegou Thiaguinho, meio campo do Botafogo. Já falamos. O Júlio César, lateral do Fluminense, do Goiás, do Fluminense. E o Everton, do Fluminense. Na verdade, o Júlio César era do Cruzeiro e foi pro Fluminense. Ele estava emprestado no Goiás. E não perdeu ninguém. Agora ninguém. Goiás. Goiás. Matheus do Criciúma, ótima contratação. Muito acompanha bom. Acompanha aí o campeonato Floripa. Pra quê? Não, pra ver o Matheus. Ah, não, mas ele foi pro ele Goiás. Foi pro Goiás. Desculpa aí. Matheus aí, meio campo. Ótima contratação. O Angel Rojas. Augusto também, meio campo. E o Angel Rojas. Angel Rojas. Do Universidade. E o Jatilson, lateral. boa que tá sendo. São Paulo também. Perdeu o Yaile pro Corinthians. Luz Mar, meio campo pro craque. Esse cara joga, hein? Deve ser. O cara... esse craque. Esse Luz Mar aí é um craque. E o Léo Lima foi pro São Paulo e o Júlio César pro Fluminense. Time desse só maconheiro, craque. Grêmio! Quando suja o homem verde imponente. Grêmio, Grêmio. Laia, laia, laia, laia, laia. Tá bom, o Grêmio contratou o Maurício, do Palmeiras. Leandro, do Verde, Tóquio, é. Japão. E o Ferdinando, do Havaí. E perdeu o Léo Palmeiras. E Silas. Renato Cajá pro Botafogo. E Jadilson pro Goiás. Pro Goiás. Che, Corinthians. Pro Corinthians. O Santos, o Herrera pode ir pro Santos também, né? Aí agora, o gente. O Hever pode ir pra lá. Guarani, hein? Tá o na Souza Série A. Pode ir pro futebol árabe. Guarani, Série A, Guarani. Aí, contratou Guarani. Marcelo Maciel, atacante. Muito Remo. Bom, muito bom. Ele vem só do falta, só falta trazer agora um jogador daqueles bagulho que os caras andam com o Remo. Tá bom, tá bom. Marcelo Maciel, ótimo jogador. Vai fazer dupla de ataque com o Carlinhos Paraíba. E também contratou o Fabinho do Paraná. Caraíba? Caraíba. Caraíba. Carlinhos Caraíba. Tá bom. Fabinho, lateral do Paraná. Do Paraná e perdeu o Bruno Aguiar pro Santos. Só... E o Kaique pro Vasco. Bruno Aguiar é zagueiro, viu, gente? Internacional. Glória do desporto nacional. Ó, internacional. Que eu vivo a sonhar. Essa é aquela lá. Aquela música deles lá, do Cazuza lá. Que bom. Ó, contratou o Bruno Silva do Ajax e o Adriano do Vasco, os dois atacantes. Contratou o zagueiro Tite do Vasco, Thiago Berto do Barueri, atacante. Bom. Muriel, goleiro, que era da Portuguesa, tava emprestado pra Portuguesa. E o Ney. O Ney, a lateral do Atlético Paranaense. Não perdeu ninguém. Não perdeu ninguém. Vamos para a próxima time. Valeu! Aí, Náutico? Náutico? Náutico já tá aqui aí. Salve. Bom, Náutico só trouxe o Guilherme Maculha. O Náutico. O técnico. Perdeu o Eduardo, goleiro do Ceará. Perdeu o atacante Anderson Lessa do Cruzeiro. Náutico é a segunda divisão, pô. Passa logo. Vai, meu. Oxi. É time. Daí. Tá de segunda divisão, pô. Ah, e o atacante Tuta foi dispensado. Sem clube, esse cara de burro. Palmeiras, agora vai falar do Palmeiras. O Mariano Torres também. É, esse daí vai vir pro Corinthians. Ele é contratado de novo. O Palmeiras trouxe o Léo e o Márcio Araújo, tá? Perdeu o Marcão, Maurício e o Marcão Rubá. Foi sem clube, tá dispensado pra poder procurar um time aí pra poder ir. E o Gilmar perdeu. Agora, contratação do melhor time do mundo. Santos! Santos! Gol! Lembrando, 7 horas. Repita. 16 horas e 57 minutos. Ah, mas falta. Vai dar 7 já. Tá bom, Santos! Marquinhos. Santos! Gol! O único que nós não falamos do Santos ainda é que é o Bruno Rodrigo da Portuguesa Zagueiro. Perdeu o Emerson sem clube, Vanderlei Luxemburgo, técnico do Atlético Paranaense. Atlético Mineiro. Trouxe Dorival. É, Orival. Esporte. Tá saindo da divisão. Mas e aí, fé? Foda-se. André Luiz. O time que esse André Luiz veio, Ožex. Ožek. Da Croácia. Ótimo jogador, ótimo. Não, como você sabe da Croácia? Tá. Aqui, ó. Ožek Crow. Croácia. Ricardinho do Vila Nova. Ótimo jogador pra disputar a segunda divisão, perfeito. Montoya. Do Pará. Ó, deve correr muito, hein? Deve correr. Nossa. Time tá contra. Olha, só perfeito com as contratações. Eduardo Ramos. São Caetano. Ex-Corinthians. É? É. Esse daí mesmo. E o Dairo. Ótimas contratações. E eu trouxe o Givanildo Oliveira. Perfeito, Ex-América. Perfeito, nome perfeito. Saíram Freire, dispensado. Fabiano, Atlético Mineiro. Luciano Henrique, Vitória. Melhor time. Botafogo, de São Paulo. Ó, acompanha aí, ó. Kleber. Botafogo de São Paulo aí, ó. Acompanha, gente. Campeonato Paulista. Ele é goleiro. Tomar vários gols. Fininho. Tá dispensado aí pra poder procurar um time. Aldeir Granja Vasco. Vandio Havaí. Hamilton, outro que deve correr muito, né? Perdeu um corredor, ganhou outro. Que é, ele teve que reforçar, né? E o Sandro Goiano. É. E o Moacir. Péricles Chamus. O Moacir pode vir pro Corinthians. É. E Durval também. Tá. E o Cotante Mineiro. Pronto. Santos. São Paulo. São Paulo. Vamos lá. Como que é o nome de São Paulo? Sei que é parecido com o do Corinthians. Então vamos lá. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Vai, pode falar. Vamos, São Paulo. Não, não, vamos, você São Paulo. Vamos ser campeão. Vamos, São Paulo. Vai. Vai lá, Marcelo. Vai lá. Vamos, esse bagulho não vai acabar hoje, não. Mas você viu Paraíba. Curitiba, atacante. Fernandinho, atacante. Xandão, zagueiro. Léo Lima, meio campo. O Xandão não é volante. Zagueiro. Tá bom, esses daí nós já falamos que Léo é bem. Lima, perdeu o Borges pro Grêmio, pronto. Léo Lima perdeu o Borges pro Grêmio, pode perder o Hugo, o Dagoberto, pode ir pro Bayern, o André Dias, mas só. O Oscar pode ir pro Corinthians, mas não veio pro Corinthians, que o Vasco. Vasco. Vasco foi o time que mais contratou, pode falar. Oxi! Vamos falar ali, ó, só as perfeitas. Ó, primeiro eu vou começar com os caras que são contratados com status de estrela. Rafael Coelho. Aqui, ó. Ah, mas começa do começo. Rafael Coelho, atacante. Tá bom. Cheiro. Thiago Martinelli, zagueiro. Do Cerezo Osaka. Do Japão. Dodô, artilheiro do Gols Bonitos, atacante. Márcio Careca, lateral do Barueri. Rafael Coelho, atacante do Figueirense. Helder Grande, lateral do Sport. Léo Gago, meio campo do Avaí. Gustavo, zagueiro do Cruzeiro. Ex-Palmeiras. Kaique, atacante do Guarani, ótima contratação, ótima, o menino joga muito. Giovani Maranhão, que era, tava no Tigres do Rio de Janeiro. Giovani é ótima também, e Jumar, perfeita. O time tá sem força, calma aí, né? Trouxe o Wagner mesmo assim, né? Perdeu Tite pro Internacional, Adriano pro Internacional, Elton pro Olympiacos. Estourou o Olympiacos. Puto, o Allan Kardec saiu, mano. Pô. Faz tempo. E o Alex Teixeira também. Também. Ah, faz é, tempo. Né? Olha, o Wilson, cara, foi pro Madureira. Joga muito. Allan Kardec, que tava emprestado pro Internacional, foi vendido pro Benfica. Milton Benítez foi dispensado. Pará foi dispensado. Rafael Morisco. Nossa. Bom jogador, foi dispensado. Aloísio. Aloísio. Nossa, aconteceu um mico com o Aloísio lá, que ele tava máscara chiclete lá no jogo e. Quase morreu. Tomou uma bolada lá, desmaiou lá. E o Paulo Sérgio, lateral, também não, foi pra fala Portuguesa. Mas fala o time do Aloysio. Boioca de coque. Bunhol de cor. E o Paulo Sérgio foi pra Portuguesa, lateral. Alex Teixeira. Shakhtar Donetsk, vai fazer copinha lá com o William. E o Dorival Júnior foi pro Santos. Espero que não faça a orgia também, né? É. Bom. Eu não acho que tá bom, não. Ah, falta aqui, ó, mais um time. Que falta o Vitória, pronto, aí. Vitória, quando surge o Vitória, oponente. É. Vitória contratou o Elton do Náutico, perfeita. Rafael Granja, do América, nossa. Deve ser irmão do El, é, eles têm uma granja lá no norte do Japão. Agora, vai, cala a boca. Granja do norte. Vai, cala a boca, fala, vai. E contratou o técnico Ricardo Silva. E tá, perdeu assim o goleiro Gleiger pro América Mineiro. Leandro pro Atlético Mineiro. E o William pro Palmeiras. Só vamos mandar um salve, Zé. Calma, primeiro vamos mandar um salve aí, gente. Acabou, né? Só falta mandar um aí, salve, né? Gente, tá acabando aí nosso podcast depois de quase 2 horas. Quando a gente vai mandar um salve aí pros nossos amigos aí? Pera aí, deixa eu achar agora. Vamos mandar. 1, 2, quando eu falar, pode começar. 1, 2, 3 e vai! Vou mandar um salve aí, ó, pros mano lá da Churupita lá, ó. Ah, os caras do Sub-20 lá que fecham com nós aí também, aí, ó. Mentira. Os caras lá de Caieiras lá, do time aí que o Guilherme aí tá. Deposita. O time lá de Caieiras lá, que o Guilherme deposita o futuro dele aí, ó. E aí, a partir de janeiro a gente vai estar jogando lá em Caieiras lá. Vou mandar um salve lá pro Gilvan. Vou dar um salve também lá pro Júnior lá também. Vou mandar um salve lá pra todo mundo lá de Caieiras. É, parece o Mano Menezes. E vou mandar um salve aí também aí pro Guilherme aí, pra todo mundo aí da quarta área. Mandar um salve ali pro Luquinhas ali, meu sobrinho. Mandar um salve pro Jé. Mandar um salve pro Rafael, que tá nos ouvidos lá de Pernambuco. Piauí. Vou mandar um salve pro pessoal de Higienópolis. Pessoal lá da rua Pará. Dá um salve pro Guilherme, que tá aqui com nós aqui, ó. Dá um salve pra Carol, a irmã dele também. Mandar um salve pro Vinícius. Vinícius, tá me ouvindo? Uou! Mandar um salve pro Ezequiel aí, ó. Sou eu mesmo, Ezequiel. Vou mandar um salve pro Zina, é nóis. E aí, mandar um salve pro Quintal. Lá de pipi, pá, pu, lá do mercado. Qual é, O Ilai tá mandando salve aí pro Alan, pro Zulu, pro Dodô, pro Melô, e pro Alan Cotier, o cego. O Gabriel Gordinho, que ontem foi embora chorando lá do campo. Por quê? Melô bateu nele. Sério? Sério, ele veio com a bola, eu gritei, ha! E tocou a bola pra mim, o Melô bateu nele. Vou mandar um salve ali pra nossas vizinhas aqui, ó. A Tatiane, a Jéssica, a Andréia, tá aqui lá fora, deve tá ouvindo, mas tá lá fora. A Larissa também. Mandar um salve pro Pedro. Do Messi. Mandar um salve pro Vou mandar um salve pro nosso amigo aí, meu amigo de coração desde pequeno lá. Meu amigo lá sempre fecha comigo lá, o Messi. Logo, logo a gente tá junto de novo aí, Messi. É nóis. E assim vai acabando o nosso podcast. Vou colocar uma das... Vai virar um grande sucesso aí da nova música brasileira. Um, dois, três. E agora com vocês, Felipe e Gustavo! Como que você pode? Na palma da mão, todo mundo! E aí, Felipe! Aí, Gustavo! E a velhinha também! Essa música eu fiz pra uma ex-namorada. Vamos lá. Fiquei tão safada, me abandonou. Esse é Gustavo, esse alguém, por favor. Esse alguém sabe quem? Eu era tão feliz. Falta pouco tempo, ela. Vai acabar, hein? Me esperava na janela, que rima mais fácil que ela. Viu, janela? Mas um dia, ela me abandonou. Aquele zóio verde eu garanto que ela é de... O meu é peso mais a nação. Sucesso! Aquele volume olhando de frente. Ela enche de cabelo no normal. O meu é essa merda tá bem, sabe? Eu acho que é aquela vela do que comprar. Ouro fiz pra essa festa, eu tô atrasado. Mas só falta duas e eu vou quitar. Agora que eu quero ver você sofrer na mão daquele mané. Eu nunca fiz a sua chana doer. E o apelido dele é Piqué. Olha, abandona eu. Se vai, foi ser feliz. Esse moço nunca te mereceu. E eu sou o que você sempre disse. Como que você pode abandonar eu? Se nós foi ser feliz. Esse moço nunca te mereceu. E eu sou o que você sempre disse. Se ele faz direito, eu faço enfermagem. Se ele faz jiu-jitsu, eu jogo dominó. Se ele só bebe, eu vou esquentando óculos. Eu só bebo duros e esquentaria. Se as férias dele, dá pra Nova York. Entrou a minha embarque, desembarque. Muito viola, em casas novas. Quero beber água quente lá no Central Park. Agora que eu quero ver quem vai te levar pra lanchar. Coxinha e pastel. Podcast do LAC do Esporte Heróis. Um beijo do MC Zeca. Um beijo do Zeca e um abraço do Guilherme. Não, é um do. Como é que é? Camargo e o outro Camarguinho.